Água, Salvador. 3291, marca 2 centros, baixei pra você. São 3891, bom dia. Continue a aproximação, formarei pistão no zero livre, é o número 2 para pouso. Para o cheque, o vento 080 graus, o 1 no nós e o ajuste no 0 no 2. Por enquanto, está 3891. Economia 06, no solo 02, liberando à direita, táxi autorizado via Alfa Índia, posição de número 2, pátio principal. Alfa Índia, posição número 2, no 06. São 3891, no pouso autorizado, pistão no 0, vento 070 graus, 1 no 2 nós. Livre pouso, está 3891. Boa noite, bom dia já, né? O Webjet 57162 passou em externo debaixo da vara. Webjet 57162, bom dia, continue a aproximação, informarei pistão no zero livre, para cheque o vento 080 graus, 1 no 2 nós e o ajuste no 0 no 2. 1012, 170 com 12, obrigado. Torre voo 1805, está em frente à posição 10, está sem balizador. Sente, eu vou contactar em zero, ok? Voo 1805. Ok, obrigado. São 3891, solo aos 04, táxi autorizado via Alfa Juliette, posição de número 8, parte principal. Alfa Juliette 08, está 3891. Jet 57 no meia, pouso autorizado pistão no zero, vento 080 graus, 1 no 2 nós, cheque 3. Tem baixo travado, tá livre o pouso, é o Jet 57 no meia, galera. Webjet 57 no 6, no solo 06, libere a direita via Fox, taxi autorizado via Alpha Kilo Pat 3. Fox Alpha Kilo Pat 3, 57 no 6. Torre, o voo no 714, no está ciente das condições, está cópia, Aracaju. Voo no 714, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5113 no transponder. Autorizado Aracaju, 230, 677, decolada 10, curva na esquerda, saída pouca, transição Aracaju, controle 198 e transponder 5113. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, treinamento 05, gol no 7 no 4. Chora. Centro de Salvador, bom dia, Gol 1330, informação alta. Gol 1330, chegada Mari, desce para o nível 050. E a chegada Mari, desce e mantém nível 050, 330 da Gol. Gol 1330, foi na fila de ISAP para a chegada Mari. Autorizado o rumo de ISAP, chegada Mari, 330. Controle Salvador 35436, tem informação alta. Trip 5436, boa noite. Adicione identificação, informe a sua indicada. 280. O número 2 na aproximação reduza para 250 nós e desça para o nível 060. 250 nós, 260. Corpo 43. Poderia confirmar a aeronave à frente? Foi 737-800, 7 milhas para frente. Com possibilidade de mantermos high speed e ultrapassar a aeronave na chegada ainda? Estamos a 58 milhas. É, 259-543-6. Voo no 330, confirme a velocidade na descida. Voo no 330, confirme a indicada. 250. Não tem a mínima de 259, voo no 330. Ciente, irá manter 330. Salvador, Tan 3520, informação Alfa. Boa noite, 3520, identifique, Prodimari, desça para o nível 070. Boa noite, Prodimari para o 070, Tan 3520. Oi, Salvador, bom dia do Gol 1805, autorização para Natal, 500 da Bravo. Boa noite, 05, informação Bravo, confere, autorizado Natal, nível 370, via UP, Zulu 10. Decola da 10, com curva à esquerda no perfil da saída PUCA, transição ZIPAR. Controle em 119.8 e aciona 5114 no transponder. 370, via UP, Zulu 10. Decola da 10, com curva à esquerda na PUCA, transição ZIPAR. Controle 119.8, transponder 5114. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback saneamento no 0, Gol 1805. Confirma? Chamar o solo? Negativo, nessa frequência mesmo, na posição 10 agora. Chame pronto para o pushback saneamento, Gol 1805. Vai chamar, nessa outra. No 330, desça para 2.000 pés, ajuste 1012. 2.000 pés, 1012, o 330 da Costa. Bono 714 para o táxi, você tem 152 a bordo. 2 horas e 5 Recife. Bono 714, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem e o ajuste 1012 agora. Bono 714. Tá, gente. Obrigado. Falou, Salvador, bom dia, tá 3226, cliente da Alfa, posição para Natal 370. São 3226, bom dia, autorizado Natal, nível 370, via Zulu 10. Decola da 10, curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Zipar. Controle 119, decimal 8 e aciona 5122 no transponder. Cliente autorizado 370 para Natal, Alfa Zulu 10, decola da pista 10, com curva esquerda na PUCA e para. Controle 198 e aciona 5122-3226. Protejamento correto, chame pronto para o pushback saneamento, então 3226. Felipe 5436, aventuração para segmentamento, esquerda na Pro 010, limitado pelo localizador. Esquerda, 010, limitado pelo localizador. Felipe 5436. Ah, no ponto, espero, gol 714. Bono 714, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 080 graus, 09 nós. Tem livre decolagem, dá 10, gol 714.